Super Controle. Let's rock. Oh, sim, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Six e eu estou aqui com Frajola. E aí, pessoal, voltamos? Sempre voltamos. E aí, Lanzolete? Olá, tudo bem? Muitas jogatinas, deleites e anúncios a seguir, pessoal. Esse vai ser um cast totalmente diferente do que vocês estão acostumados aí. Só quer dizer, mais três. É, lembra do Pocket? Então, vai ser mais a mesma vibe, assim, meio vértice, vai ser meio assim, tá? Seleção de e-mails direto na vaselina. Sim. Super Controle Podcast. What can I do for you? Então esse cast, né, Frajola, a gente vai falar um pouco das notícias e das jogatinas nossas e, enfim, as primeiras notícias, a notícia que aconteceu na semana passada, grandiosa, foi o evento, né, o Sony Meeting, que a gente veio aqui assistir e o Lanzoni, ele saiu e chegou o Fuca, e aí Fuca Sumanado? É. Olá, cheguei após Sony Meeting, né? Sony Meeting. A gente tá gravando na quinta-feira isso, é, né, logo depois aí de digerir todo o evento. Eu vou ser breve aqui, então eu só quero pedir para vocês o que se o evento de ontem, no caso semana passada, se as expectativas de vocês foram cumpridas ou não, ou se não esperavam muita coisa. Olha, e... eu não tinha expectativa nenhuma. Eu não tava esperando por nada em especial, então eu achei as ideias bacanas, assim, que a seguir a gente fala mais sobre elas, né? E tu aí, Frajão? É, foi aquela coisa assim, alguns itens eu achei legal, outros nem tanto, mas o que eu queria mais ver seriam jogos, né? Então eu esperava, claro que pela internet o cara não tem mais noção do Killzone, porque eu lembro quando saiu o Killzone 2 pra Play 3, era um marco que de início, né? E isso aí, a princípio, não vi muita grande coisa. Pois é. Então a gente chega lá. Primeiro, então, sim, eu quero falar também... Eu não esperava... Eu tava no hype porque era uma conferência, né? O cara fica hypado com os gifs do Kazi Rai na internet inteira e no Del Gaff. Mas, assim, eu imaginei que não ia ter muita coisa e teve até demais, assim, pro meu ver. Porque, porra, é um evento no dia 20 de fevereiro. A E3 tá logo aí, saca? Faltam poucos meses. E, sinceramente, eu pensei que eles iam fazer tipo o Nintendo Direct, que foi 40 minutos de evento. Mostrou um pouquinho, falou um pouquinho ali, deu, saca? Nada, cara, foram 2 horas. Mas tu sabe, bastante longo. Coisa, cara. Mas tu sabe o que eu acho que foi a tática da Sony dessa vez? Foi fazer esse meeting, mostra toda a parte técnica de ideias, concepção no controle, aí eles chegam na E3 destruindo. É, a E3 é um evento mais popular, mas mesmo assim, lá rolam negócios. Não, então, não, eu sei. A coisa, sempre vai ter isso, né, de pessoal, sim, mostrar, não, e tal. Mas eu acredito, sim, eu acredito que tu tá certo, acho que lá eles vão mostrar mais... Eles não precisam perder tanto tempo isso, falando exato. Tudo aquilo que eles falaram em 45 minutos do início da conferência ali. É, pode ser, exato. Uhum. Talvez eles passem novamente isso, mas de uma maneira muito mais resumida. É, pode ser. Vamos lá então falar do que rolou. Cara, eles não mostraram o videogame, né, o console, o pessoal ficou meio bolado, assim, ah, não mostraram o videogame em si. Hoje o Yoshida falou que eles têm que guardar alguma coisa, né, pra algum dia, pra mostrar. E parece ter uma carta na manga nesse console aí, eu não sei. Talvez tenha alguma coisa, talvez não tenha nada, né? E, bom, isso também não importa, mas o controle, eu achei ele bonito, eu achei ele interessante, assim, já tinha vazado, sim, a imagem. Sem perder, a anatomia do... A identidade do controle PlayStation, né? Isso, que vem a marca desde o PS1, né? Eles inovaram e ao mesmo tempo mantiveram a identidade. Mas... Tem aquele botão share agora no controle, né? É, para, botão share, para compartilhar. Para redes sociais, que eu, como sou das antigas, dispenso. Mas sei que hoje é vital o videogame ter isso, senão a galera não vai recorre. Ter o modo sleep no videogame. Sim, né? Isso é excelente. Detalhe, não existe mais o botão start nem select, né? Pelo menos ali na frente. Só se eles estão atrás, eu não vi. Confere, é, não vi. Sei. Eu não vi, eu tenho a foto ali, depois a gente vê até. Então tá. Mas assim, pra resumir bastante, sim, foi muito bacana as funcionalidades da PlayStation Network nova, esse bagulho por streaming que eles estão fazendo com o Gaikai. Sim, achei muito legal. Eu achei isso muito interessante. Porque, eu achei a coisa mais legal da conferência. Sabe? Mas é aquela coisa, né? Eu até postei lá hoje, assim, que tem que ter um servidor muito bom, assim, seja a Sony PlayStation ou seja nós aqui mesmo, uma internet bacana pra funcionar isso de Sim. forma foda, assim. Tipo, eu ouvi o Pablo falando do Prime sobre o Netflix, assim, que ele lê um pouquinho, sabe? Ele vai lendo pouco a pouco e ele fica um pouco à frente do que tu tá assistindo, sabe? Sim. Pra tu, né? E com um jogo talvez seja isso também. Eu não sei como é que vai funcionar, sabe? É, mas seria essencial. Não, só uma coisa ruim. É sensacional da nuvem, sabe? Acho muito boa a ideia, assim, porque tu comprou, tá pronto pra te jogar. Só que assim, por exemplo, com download e tal. Isso. Porém, tem isso que nós moramos no Brasil, né? É. E tem isso que os jogos que a gente tem agora, Frajola, triste, não vão funcionar. Tipo, os jogos da PSN, os jogos em mídia digital agora. Parece, né, tem uma entrevista, acho que é no Joystick, eu não tô lembrado, que o cara fala que eles podem pensar em emular o Play 3 e a PSN como se fosse aqueles Game Trio, sabe? Uhum. Como se fosse mais ou menos aquilo, sabe? Eles podem fazer um tipo de emulação e tal, mas não é certo ainda, isso é só o rumor mesmo. Tá, então quer dizer... Mas o que é certo é que, tipo, é nuvem, é streaming. Tá, quer dizer então que a PSN não vai mais funcionar no Play 3? Vai, o que não vai funcionar é os jogos da PSN que a gente tem agora, entendeu? Ah, entendi. Quer dizer, então, que o que eu já comprei, mantendo o Play 3, funciona. Ótimo. Tá. Isso aí é importante. Não. Tá, mas e as minhas mídias ali, a minha lista de jogos? Vai funcionar no Play 3, nos teus discos. Vai funcionar no Play 3. No Play 3, só. Eu tinha até... Como assim no Play 3? Não, tipo, tu não vai conseguir rodar o Metal Gear 4, o disco que tu tem no Play 4. Não vai. Essa retrocompatibilidade tu não tem, só nessa nuvem. Só ali. Mas uma coisa que estavam falando, que isso é triste, né? Eu também... É a notícia pior, assim, que eu vi da noite. Mas uma coisa boa, que estavam todo mundo criando aquele boato de que jogo usado não ia rodar, que se o Frajola comprasse um jogo, já tá só ele ia ter... Não, isso foi desmentido já. O Yoshida já falou que nada a ver, sabe? Isso aí é uma lenda urbana, assim. Então a locadora ainda vai continuar. Eba. Ah, cara, e os jogos emprestados também. Jogos usados também, né, meu? Isso aí é um mercado... É que a GameStop, né, quando deu esse anúncio, a GameStop perdeu umas ações fodas, assim, tipo, porque... Não, a GameStop é a loja que vende jogo usado, que o Frajola comprou o Killzone lá, $15. Ah, sim, sim. Tá, então, saca, perdeu umas ações só por causa do boato, então foi violento, agora tá tudo normal de novo. Não, então, outra coisa interessante que nós vimos na conferência foi a questão que o Move não morreu, né? Vai ter utilidade. Eles inventaram aquele troço lá de criar... Mas o Sabe o que me pareceu? Que o Minecraft com o PlayStation Move. Pareceu isso aí, aquele jogo, aquele software, claro que ia querer lançar. Mas eu acho que é interessante porque... Primeiro que o videogame todo, ele vai ser mais aberto, né? Ele até, o cara tweetou isso aí, assim, ó. Ele vai ser mais simples que o Play 3 pra fabricar jogo. Ele tá sendo muito aberto. Vai ser tipo um computador, assim, ótimo, na parada. Ótimo. Mais americanizado também o negócio. Uhum. Mas o principal é que eles querem desenvolver outros jogos. Outro tipo de pegar esse pessoal indie aí, investir um pouco mais e tal. E... O que tu falou é interessante, porque o... Sim, tipo, interessante que tu falou do Move, ele tá com o PlayStation Eye, aquela versão, não é, é uma versão nova e tal, né? Sim. E ela é similar ao Kinect, então... Sim. É visível, né? Não mostrou muito, né? Mas dá pra entender que vai ser coisa... Acho que vai ser interessante. Eu acho que sim, pra dar uma real funcionalidade. É o Move que não pegou, né? Não vingou muito. O Kinect, Não, é esse update no Move, no PlayStation 4, ele vai usar um sistema semelhante ao Kinect, né? Ah, talvez o acessório deve ter vendido um bom pouco pra eles darem essa atenção, porque eu não joguei nada com o Move, né? Não sei. Pois é, né? Quanto a isso do Move, eu fico meio assim ainda, porque eu não vi muita coisa, mas a E3 tá... Então, tá aí. Mas eu achei bacana, mostraram isso aí, tá interessante. Aliás, só pra não fugir do assunto do Move ainda, na E3 nós tivemos alguma coisa que usava o Move, tipo aquele livro das magias do Harry Potter e tal. Essa coisa vingou? Vendeu bastante, só que, tipo, nós, mas a pessoa, né, mais velha não liga muito pra isso. O nicho é pouco, né? Infelizmente. Falar que é criança, né? pois é. Mais coisas, deixa eu ver aí o que, que eu postei hoje. Tem algumas perguntas, né, que eu peguei dos sites principais e eu coloquei lá num post gigante, assim, as principais respostas do pessoal. Ok. Essa parada de games usados, do streaming. Tá. Pediram do Last Guardian, o Yoshida falou, não posso falar nada, beleza. Ok. O Remote Control do Vita, interessantíssimo, pelo menos o Vita será usado pra alguma coisa. Finalmente, né? Pois é, é, e já comentando... Já comentando do Vita, Lanzonetti, que estava conosco aqui esperando novidades para o Vita e nada para o Vita, né? Mas aí eu acho que o evento era voltado para o PlayStation 4, né? Então dá para dar essa desculpa, mas... Essa é a desculpa. Mas tá, é... Mas muito continuar. Interessante essa funcionalidade do PlayStation Vita ser igual ao controle do Wii U, né? Que nós já tínhamos comentado... É uma piada isso, né? Foda, mas tem que rir, né? Nós já tínhamos comentado isso aí quando nós falávamos do Wii U e tal. A gente falou, meu, é só a Sony vai fazer isso aí com o Vita. Nós falamos do podcast, eu não lembro específico qual, se foi da BGS e tal. Algum desses nós comentamos. Se a Sony quiser, pode fazer o PlayStation Vita ter a mesma funcionalidade do Wii U e fizeram mesmo. Cara. Pois é, porque o PS Vita tem um monte de função. Ele é um... portátil bem completo, eu acho que tá faltando ser usado. Nossa, ele é muito foda o PlayStation Vita, saca? Eu acho que ele vai ter muita funcionalidade. Eu acho que o que saiu até hoje não justifica a compra dele. Que absurdo, né? Não tem, eu não vi nada assim que me justificasse. Tem uns 5, 6 jogos assim que eu queria jogar, mas 700 pila, 800 não vale ainda. O que eu acho que pra mim foi a cagada da Sony com isso aí, se eles tivessem feito um espaço... Pra rodar os discos do PSP, eu acho que ia dar pode mais ser, certo. Pode ser, pode ser, talvez. Mas é, vai mídia digital do PSP, então... Sim, mas... Não, mas tudo bem, mas... E as pessoas que compraram... É que tem muita gente antes de comprar o Go, o PSP Go, que tinha isso, disco que, e tal, que, e aí, sabe? Lá fora, jogo. Aqui não, né? Aqui é mais quer difícil. Quer dizer, tipo, tu mas, quer jogar enfim. Os jogos que tu comprou, tu não pode se livrar do PSP, tu entende? Tá, mas enfim, PlayStation 4. Tá, sim, desculpa. Sim. E aí, o Vita e tal, o Remote Control, eu achei interessante. Que só mostraram o Kinect, né? Com só isso, aquele Kinect. E a gente viu por streaming aqui, na hora a gente ficou meio bolado, porque a gente queria ver, querendo ou não, o pessoal quer ver os gráficos da nova geração, né? Claro, sempre, né? Quer ver as funcionalidades, quer ver o sistema de tempo, o sistema de partículas e tal. E aí teve aquele vídeo das partículas caindo azul, e o Kinect vai usar isso bastante, pelo que eu vi, porque é um robô. Essa é do radar Havok, essa das partículas. E o robô parece que ele se quebra todo em pedacinhos e tal. Isso. É muito interessante ver, eu vim em HD hoje à tarde, assim, eu fiquei, achei muito legal. A assim. Primeira demonstração que nós tivemos de engine foi do Real 4, né? Foi a primeira que mostraram dos dragões e tal. Aí mostraram o Killzone, né? O Killzone em jogos, que aqui a gente ficou parando e tal. Eu vi ele em Full HD, assim, eu achei bem interessante achei o fundo, assim, as paradas. Mas não, nada demais, não. O que me chamou a atenção graficamente, já pulando a ordem, foi aquele, o Deep Down. Nossa, aquele jogo tá bonito, hein? O Dragon's Dogma lá da Capcom. O que eu ia falar do... Em questão gráfica, né? O que eu ia falar da questão do Killzone. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que a evolução gráfica do Play 2 pro Play 3 parece ser um salto maior do que do Play 3 pro Play 4. Ou é muito cedo ainda? Eu acho que é muito cedo ainda. Mas nem sabe por quê? Não, nem tanto, porque o Frajola falou antes do trailer do Killzone 2. Quando a gente viu lá em casa a primeira vez, eu parecia e o Julie, fadíssimo. Parecia, meu, que é isso, saca? Tipo, do Play 2 pra isso, é absurdo. Uhum. E agora não tá tanto assim. Mas esse Deep Down aí, pelo que eu vi assim, é aquela engine nova da Quantic Dream, que mostrou velho. Sim. Não sei se você chegou a ver alguma coisa. Cara, tá absurdo assim, tá bizarro de absurdo. O mais feio ainda é o Watch Dogs, que tava rodando no PC, né? Não sei se vocês viram. Watch Dogs foi confirmado que tava rodando no PC. Não era no Play 4. É só golpe esse Watch Dogs, hein? É óbvio que eles vão fazer isso aí. Tipo, o jogo não tá pronto pro Play 4, nem a pau, saca? Claro, mostrando um PC. Claro, é meio certo. Isso já aconteceu em outros eventos também. Mas só pra terminar do Killzone, do Killzone... A parte gráfica tá bonitinha. Tá bonito. Tá bonito. Só que aí que entra dois detalhes interessantes. Que o pessoal comentou bastante. A quantidade de coisas acontecendo no cenário. Né? E os frame rates. O frame rate aumentou bastante. Sem perder frame rate, isso aí é muito importante. Né? E o interessante é que, tipo, eu não vi sistema de iluminação tão foda, não vi alguma coisa assim. Não, eu também não vi isso. Mas daí no Deep Down, eu vi interessante, bagulho porque... foda. Tu viu o vídeo, Feijola, do Killzone todo? Sim, eu vi aqui em câmera lenta quase. Porque aquela parte no final que o personagem se pendura na nave e ele vai andando no meio da cidade com outros carros passando, toda a movimentação da cidade é muito foda, cara. Tu vê, massa, tu vê que tudo tem vida, né? É isso, isso. Falaram de profundidade, eu não consigo ver a profundidade porque é o meu problema é a visão, né? A questão da profundidade é quanto o videogame consegue processar de visão até o fundo, né? Sim, e falaram que no caso dele é bem maior do que outro. Sim, tu consegue ver muito da cidade profundo, assim, saca? Então sim. Mas sabe uma coisa desses vários jogos que mostraram, até eu até vou me adiantar aqui na questão dos jogos que o Six comentou do Watch Dogs, e eu vou colocar junto no bolo do Watch Dogs o Diablo, que foi anunciado pro Play 3 e pro Play 4, o Watch Dogs, Play 3 e Play 4, e aquele jogo novo da Band, o Destiny lá, que eu não sou, tipo, eu acho o Halo legal, mas nada demais. Sim. Mas eu fiquei num hype muito foda pra esse jogo do Destiny, por esse lance meio de mundo aberto, de tu fazer o teu caminho, não ter um caminho reto, enfim. Mas o que me preocupa é o seguinte: quando eu vi o anúncio do Destiny, eles anunciaram, né? Eles anunciaram na segunda o jogo, detalhes do jogo. PlayStation 3 e Xbox 360, digo, beleza. Aí na conferência eles vão lá, os carinhas, eles anunciam pro PlayStation 4 também. E aí eu te pergunto se. Qual versão eu compro pra jogar? Qual versão que é melhor? Qual vai ser a mais completa? Ah, mas isso aí eu acho que é normal nessa geração. Nessa transição de geração, acho que vai ter que ser desse eu jeito. Eu vi os caras de Halo puto da cara porque vai... Sabe por que a Sony não... levou a Bang lá? Né? Vocês sabem, né? Porque isso, né? Foi tipo na cara, assim, ó, vocês tiraram ela com ela, ela tá aqui com nós agora. E eles ainda anunciaram conteúdo exclusivo só pra PlayStation, Sony, né? PlayStation 4, no caso. Então assim, cara, esse Destiny é um jogo que eu ia comprar certo pro Play 3. Agora eu não sei se eu compro Play 3. Ah, porque ele vai sair pro Play 4? Ou não sei, tipo... Né? Então, tipo, qual eu acho que vai ser uma questão só gráfica isso aí. O jogo vai ser o mesmo, eu acho. Será? Eu acho que sim, tanto Watch Dogs quanto... Watch Dogs também, agora, tipo, quanto Destiny. Eu comprar, mas e aí? Qual versão é melhor? Eu acho que se tu quer gráfico, pega... A única 4, coisa que, né? que eu vi que sai em controle de geração passada e atual ao mesmo tempo é jogo de futebol. E agora eles já anunciaram uns 3, 4. Watch Dogs, o Destiny, o Diablo, que vai sair pro Play 3 e pro Play 4. Sim. Também. É? E aí tu tá, e aí eu vou comprar qual? Chupa PCs. Será que eles não seguram um pouco? Será que não tem que me segurar só pro Play 4? Então eu fico na dúvida, será que não seria melhor eles deixarem só pro Play 4 esses jogos? E aí eles. Aí sim, o pessoal fica no hype mais ainda pra comprar o Play 4. Pra alavancar as vendas dele até. Pois dá não... mais. É, eu sei, mas esses jogos são tipo ex, mas são multi. Então, foda-se, eu acho que não faz sentido também eles ficarem insistindo nisso, saca? Eu acho que assim, não é por eles, saca? Não é pela Sony. Sim, são as empresas que querem, ó, a gente vai lançar pra isso, vocês se virem. Tanto que tem aí o Infamous, o Somos of... É o Second Sons. Second Sons, que talvez... Isso aí com certeza isso é do Play, saca? Do Play só, 4. Só do Play 4, Sucker Punch, então, beleza. Sim. O Drive Club, o Killzone e tal, saca? Que foi o começo da apresentação, Kinect, então vai ser só Play 4. Então por isso eu até acho irrelevante essa questão. É meio de ficar chateado porque tu não sabe qual versão comprar, sabe? Claro, né? Mas isso aí é coisa das empresas, isso aí o exclusivo tá meio acabando. Eu vou ter que esperar o jogo sair e ver o que os sites dizem aí, analisam o que é melhor, o que vale a pena, vou ter que fazer isso aí, né? Será que os exclusivos mesmo, assim, de peso, eles não lançam na Era 3? Sai porque pode ser. Essa questão do Destiny, eu achei muito pau no cozinho da Bungie, porque os caras lançaram o site oficial na segunda, tá? Da semana com pré-order, o pessoal comprando a pré-order pro Play 3. Aí foi anunciado pro Play 4 e o pessoal que já fez a pré-order pro Play 3 e quer no Play 4 e a versão do Play 4 foi melhor. E aí? Como é que fica? É muito pau no cozinho, saca? E fica sem explicação, não sei. Fica sem explicação. É. Então não sei. Eu ficaria putaço, por isso que há tempo que eu não compro o jogo em lançamento. Há tempo. Não, se tá no meio da geração, como é? Daí tranquilo, sabe? O problema é o fim ou início. É, mas esse papo fim de início, né? Esse papo de view play, agora a previsão é pro fim do ano, né? Fim do ano. É, vai ter na BGS também, né? Vai. Vamos botar lá. É, que foi. Eu pelo que rolou, teve uma conferência hoje nessa quinta, ou seja, quinta passada. Fechada? Uma coletiva fechada com o pessoal da América Latina. Daí tinha o Humberto Martinez, que é o cara da playpulse.com.br, revista oficial PlayStation. Opa. E acho que tinha o Mucioli também do Kotaku. E devia ter mais uma galera, mas eu fiquei sabendo só desses dois. Que confirmado, o PlayStation 4 vai estar na BGS. Então, esperem por filas, né, Fuca? Tu lembra a fila do Yu, né? Não, mas aí é... É sacanagem. Não, aí é o seguinte, aí é o crachazinho, né, meu? Mas mesmo o crachazinho, lembro no dia que tinha uma fila de jornalista imensa, saca? Ah, e foi uma merda, porque a gente pegou no... Pegou 5 minutos. 5 minutos e não conseguiu nem... Não conseguiu ter a experiência, assim. Mas, eu não me importando lá, assim, eu mexendo um pouco só pra ver qual que é. Isso. Se bem que nem vai fazer muito sentido também ficar... Bom, eu não... Porque vai ser muita gente. Vai ser, meu Deus. E outra coisa que falaram nessa coletiva também foi que a Sony tá trabalhando com o pessoal brasileiro. Ótimo, boa notícia. E ela falou, eu quero pensar, trabalhar com o pessoal desenvolvedor brasileiro. Vocês falem comigo, ele botou RT lá no Twitter da Sony, PlayStation. Me ajudem aqui. Mandar currículo. Agora é a chance, ó. Tu quer fazer o teu joguinho lá, vai lá. Fazer a janta. Os indie games aí. É, a janta. O Ziggs vai também criar um indie game. É, a janta HD vai sair. Janta HD. As aventuras do... É, o Super Controle Crônico vai ter a continuação, finalmente. Foi Eric Seika. Quanto ao 3D, funciona 3D, mas o cara já falou que não é o foco dele. 3D é uma coisa que já foi. O 3D veio e não veio, né? É, veio e não veio. Agora tu lança em 4K, né? 4K. Daí, pessoal, será que vai ter que comprar uma TV 4K? E o cara já falou, e o Shira assim, não, senão o PlayStation chamaria PlayStation 4K, não se chama PlayStation 4K. Então, os vídeos vão funcionar em 4K, se, até lá, né, vai saber, vídeos, imagens coisas, mas não precisa, não se estressem agora. No início da geração, por enquanto, não, tipo, os jogos foram mostrados. Eu me pergunto daqui a algum tempo, talvez role alguma coisa, mas... Não, mas tá hoje. Eu pergunto hoje pra vocês, qual jogo roda Full HD no Play 3? É, e não são muitos, não. Pouquíssimos. Que eu saiba, Metal Gear 4. E olha que o Metal Gear 4 é um do início ainda. Eu até tava fazendo uma olhada outro dia. Não, mas Full HD mesmo, sabe? Full HD 1080. Eu sei que é bem poucos tem ele... E não lembro mais, porque a maioria é tudo... É 720, né? E eu pego os jogos do... Mas sabe por que é isso aí? É por causa do Xbox. E o Xbox tem todos, todos são Full, quase todos são Full HD. No Xbox? Do Xbox. Vamos pegar aqui os últimos três. Veja. Não, veja. Mas como é que eles vão fazer Full HD, né? Não faz sentido, né, meu? Porque o Blu-ray, que é o lance do alta definição, é da Sony. É estranho, é muito estranho. Eu nunca entendi isso, sinceramente, é bizarro. É, olha ali, 720, né? Olha ali, Mirror's Edge. A gente tá pegando aqui os jogos do Frajola e alguns, os do Xbox, tem mais Xbox 1080 do que do PlayStation. É, olha ali, é foda, saca. O que é estranho. É estranho, bom, enfim. Mas os 4K aí, então, não é perigo por hora, então, sem preocupações. Quer dizer, não, 4K. Não preciso comprar uma TV 4K ainda. Não, ainda não, né? Tá. Mas, enfim. Tá bom. Não foi divulgado preço nenhum também no console, né? Há boatos. Em torno de $300. O último que eu vi foi $429, o bundle especial lá. Ah, o bundle especial. É, $429 é um preço muito caro, aqui vai estar uns R$900. Justo, e a gente, né, sabe que aqui vai estar uns 3 mil, 4 mil pila, né? Mais de 2 mil, certo. É, vai ter que vender a bicicleta. Mais de 2 mil, certo. Vai ter que vender aquela bicicleta. Não, eu acho que o preço em dólar equivale à época do Play 3 também, que era nessa faixa. Nem lembro quando que era, meu. E o Play 2 também tava nessa faixa. Ah, eu paguei 1,5, meu, eu lembro. 1,5. E eu comprei meio logo ele até. Eu comprei em 2008 ele, ó. 2009, o Play 3. Meio logo, em 2006. É que nem eu vi alguém que postando no Face, até falei ontem também. O cara falou, Sony vai anunciar um novo videogame que eu vou comprar daqui 10 anos. Mas é, não, eu lembro porque... Não, eu digo 10 anos, né? O Play 2 eu comprei em 2006. Ah, o Play 2 eu comprei na época. E o Play 3... Não tinha jogo, né, cara? O Play 3 eu comprei em 2009. Tu ia jogar o que antes? Lair? É. Só tinha o Metal Gear, saca? E aquele jogo... Tinha aquele folclore, que é o jogo que Alex Salve curte. É bacana, eu não sei lá no Ogro, é maneiro, ele, cara. É curto. Saiu também a lista dos desenvolvedores do jogo, e é grande, cara. É grande. Sim, eu comentava com meu amigo Blade, Eu vi ali a Falcon, que é um estúdio de RPG. Tá grande, foda no Japão. Mas o que que eles vão anunciar ali se eles lançam tem pouco jogo aqui no Ocidente? A maioria dos jogos deles tá não ali, lançam. Tá ali, né, cara? Tá ali, pelo menos pra mostrar. A Square Enix apareceu lá ontem. Apareceu, disse que tá sendo feito Final Fantasy. É, é isso aí, ABS. ABS. Nada ABS. De Kingdom Hearts 3 pra choro. Não. Mas o Agnes Philosophy lá foi mostrado de novo. De novo, o né? O pessoal ficou meio, ai, de novo esse vídeo, mas o vídeo é bonito pra caralho, então né? Foda-se vocês. Foi interessante, cara, sério, eu achei interessante isso. Tu achou foda aquela engine nova da Capcom, né? Que eu não sei eu falar achei o nome foda, dela. Deixa eu ver Pai aqui. Pai, como é que é? Pai Tai? É, não sei falar aquela bosta lá. Deixa eu ver aqui o nome. Eu vi o Diablo 3 e eu ri. Ri muito. Ah, o Diablo 3 é piada, né? É piada é mau né? gosto, né? Ou desculpa caralho, vou tomar pra mim, cu. Lançar o Diablo 3 no PlayStation 4 é que nem lançar o Batman Arkham City no Wii U. Tipo, é mais ou menos todo isso. Todo mundo né, jogou cara? Já. Todo mundo jogou, já falaram mal que chega. É verdade. Deu. É verdade. Ó, oh, Pantarrei. A engine nova e do E quem da Capcom da... veio falar? O nosso querido Zacarias Ono. O Zacarias Ono. Eu achei engraçado quando terminou a demonstração do jogo, que aí ele entra pedindo ajuda, que é um dos lances que vai ter na rede da nova PlayStation Network, que tu vai poder pedir dicas pros teus amigos e tal, jogando. Opa. E a fotinho do perfil dele era do Blank. Que massa. Sim, tu pode botar tua fotinho ali, né? Sim, pode. Tua caricatura. Isso. É, eu vou botar a minha do Face. Ele subiu no palco e disse, a primeira coisa, eu hoje eu vim aqui, mas não é falar de Street Fighter. Ah, não vou falar de Street Fighter. O quarto já tá bom. É, mas tá bom já. Outra coisa é que o Jonathan Blow, o criador do Braid, subiu ao palco, né? É. E todo mundo ficou, olha aí, né? Quem diria, um indie game sendo mostrado, que é o The Witness, que é o Lost Domain, segundo o Eric Seiko. Que é um puzzle game e não foi mostrado, foi mostrado uma floresta, alguns cenários interessantes e tal. É 25 horas de puzzles, né? Que eram no jogo. O Blow falou que ele não quer desperdiçar o tempo do jogador. Ele quer ser um jogo rápido, assim, e focado. Puzzle. Que é o Braid, né? O Braid é um jogo, assim, quem jogou Braid sabe que é um jogo excelente pra caralho. É sem enrolação, né? Sem enrolação. E, nossa, meu... Eu não gosto dele como pessoa, é um babaca, mas tipo, ele é um estúpido, mas assim, ai, falar de jogo, o jogo dele eu levei fé quando eu vi assim na hora. E claro, né, a gente não falou do Infamous, o Yuri tava esperando pra caralho o Infamous. Tá aí então, né? E eu e ele, a gente conversou assim depois da logo depois de nós, bato, viu o Infamous, velho, não sei o quê. E o Second Sons remete a... aos segundos filhos da segunda criação, talvez, que... Do lance que dá os poderes. Que dá lá, os né? poderes e vai ser muito foda se o protagonista for esse moleque aí que aparece no final. Que a boatos que é o filho do Cole, né? Tomara que seja, cara. Tomara que seja aí. Ele tem o poder da fumaça. É, porque... Ele é a fumaça do Lost. ABS! Vai ser foda, velho. Ele é a fumaça do Lost. O trailer foi muito maneiro. Tá, não é um trailer de gameplay, mas, velho, tá bonito também. Tá bonito, Sucker Punch aí. E eu como fã de Infamous, vou ficar muito feliz. Quem sabe, quem jogou o 2 sabe que o Cole não estará entre nós. Olha o spoiler aí. Ai, ai, ai. Mas o Frajola esperava Gran Turismo e quando subiu o pessoal da Evolution Studios, eles mostraram o Drive Club, né? Sim. Que é aquele corrida em primeira pessoa, que é muito estranho aquilo, cara. Eu não, mas é muito sei bizarro. Lá, eu sei lá, jogo de carro, véio, força. Força. Ah, vai esperar o Gran Turismo, assim como anunciaram o... Ah, apesar que vão fazer a história do Ciclo, que largaram o Prólogo, e depois demoraram mais 10 anos pra lançar de novo aquela história. Eu não lembrava do Prólogo, foi muito bom. Que, por isso que eu ouvi falar que a Polifônica lá tá polifônica, tá tipo, vamos deixar pra E3, se rolar o Gran Turismo 6, tá aí, ó, vai, tá aí. E isso me remete ao cast que a gente gravou as duas semanas atrás, e do 2012 e 2013. Né? Sabe o que que eu acho que a gente falou? Pô, tem que aprender a lançar tudo no lançamento do videogame, pra não fazer que nem o E3 que lançou Lair e algumas coisinhas lá e blá não, blá. Não. E eu acho que vai ser bom, cara. Vai dar bom essa geração com o Play 3 aí. Mas se tiver esses jogos que mostraram aqui, com o PlayStation 4, se tiver esses jogos que mostraram aqui, ó, pra mim tá ok já. Eu acho então que... Tá ok mesmo, assim. Não que eu comprei ele logo, assim, porque videogame não se compra na cara. Não. Deixa pro Alex F comprar. Isso aí. E testar ele, é o beta tester. Todo mundo sabe a regra do bom gamer é comprar o videogame depois de no mínimo um ano. Todo mundo sabe disso. E se tiver tudo isso aí, tá bom já. Nossa. Tá bom. Esperar, ver como é que funciona tudo, assim, as funcionalidades do Play. Pô. O Smart vai ter Smart Glass, vai ter aplicativo pra celular agora, do PlayStation. Mas vai funcionar só nos telefones da Sony? Não, Android e iOS. Ah, então tá feito. Porra! Tá feito. Aí tu vai lá ver o streaming aqui pelo telefone. Imagina a coisa que dá pra fazer com isso aí. Tá louco, meu. Um mundo aberto gigantesco, né? Pra aproveitar. Tu cada vez menos vai ver o mundo real, né? Tu vai ficar redes só na sociais, tela. Esses negócios, é tudo pra afastar, né? Tudo. É. Bah, o Hot Dogs, meu, esse jogo aí, cara, vai ser muito divertido jogar, sabe? Ele é muito foda, meu. Vocês falaram tanto do Hot Dogs e deixaram de lado o. Qual? Last Guard. Ah, isso aí. Mas isso aí é. É que isso aí não mostrou nada, né? Isso vai ser o foguete de lançamento do. Não, o que eu digo pra vocês é o seguinte. Eu acho. Caralho, vai ser um foguete lançando. O que vai ser lançado antes? Não, porque o cara. O Versus 13 ou o Last Guardian? Foi o Vulture Beat que fez a entrevista com o cara falou assim: ó, cadê o Last Guardian? Nego, cadê? E ele falou: vai sair ainda pro Play 3 só o jogo? Ele falou: não posso falar sobre isso, desculpa. Tá, mas então será que não lança isso aí pra um Vita, pra um Play 4? Cara, não sei. Eu vi a entrevista, eu não lembro, acho que até foi do cara, ele mesmo, o criador do Ico e do. É o Fumito. O Fumito disse assim: ó, eu não trabalho mais na Sony, porém eu ainda estou amarrado lá pelo Last Guardian. Então tem coisa ainda funcionando lá. Com o Last Guard. Só que o Fumito não tá mais lá, ele tá lá por questão contratual, que ele não se desligou totalmente ainda. Também igual, mas eles não falaram nada, nem citaram o nome do jogo. Já o Versus 13, o Ferjola saiu uma notícia essa semana. Opa. Do perfume do Noctis. Saiu lá no Japão, perfume do personagem principal. Vou verdade. Vou importar. Verdade. A notícia é o perfume! Perfume Versus 13. Tá ali. Provavelmente esse Final Fantasy aí, a Square vai pegar tudo que eles tinham feito do Versus 13 e vão juntar com alguma coisa nova e vão lançar o 15, alguma coisa assim. Sim, aí no perfume vem um código pra tu baixar um DLC. Provavelmente. Feito. Provavelmente alguma coisa assim. Pois é, DLC é uma parada absurda que não falaram nada, mas com certeza vai ter milhões. Vai ter milhões. E sabe o que. Sabe o que eu gostei bastante? Uma coisa que eu gostei bastante, Fuca e. Eles vão ficar felizes. Foi. Que enquanto tu vai baixar o jogo, sabe? Agora tu pode baixar o jogo, pode jogá-lo. Fazer né? outras coisas. Fazer outras coisas. Imagina que bom. Que bom. Em vez de tu comprou o jogo, não. Frajola comprou o Watch Dogs, né? Tá. Vou pôr no meu play. E aí vem aquela atualização de merda, de 3 GB pra atualizar o jogo. E aí tu tem que ficar esperando e tu, guardei todo momento pra jogar e tem que atualizar e baixar tudo. Será que dá pra jogar atualizando o jogo? Acho que não, né? Mas dá pra fazer. O Xbox espero dá, que... né? Tem que jogar atualizando o jogo. Não o Xbox sei. Dá, não dá? Dá pra jogar. Também não? Quando tu bota um jogo novo, ele já pede a atualização de cara. Não tem nem opção de cancelar. Tem que aceitar. Mas geralmente é atualização muito, muito baixa. No máximo 20 MB. Eu não vi mais do que isso. Todos os jogos que eu coloquei. É, ou eles param com essa putaria aí, fazem o jogo completo uma vez, como era uma vez, né? É, pois é. Se bem que isso é bom também. Mas, ou eles dão um jeito de fazer outras coisas, sei lá, ficar na loja, na PSN, na rede, alguma coisa que tu tá baixando, sabe? Jogar outro game, que seja, velho. Ver um streaming, mas não ficar parado com a tela escura, lendo aquela barrinha lá, que é uma depressão, né? É foda, né? Eu fui essa semana, agora semana passada, né, pela data do cast, que saiu na PSN Plus, saiu o Vanquish e o Mega Man Remake do X lá, do Super NES, do PSP, free, né? A Vanquish, né? Do Vanquish. Na conta americana? Sim. Não sei, porque eu baixei na franquia. Eu até queria pegar, mas eu vi 12 GB, digo, eu vou pegar. E eu baixei pro meu PSP, só que no main 500 MB ficou lá, né? Download e fica. Tudo bem que esse... Tu consegue deixar ele... Segundo plano. Em segundo plano, porém tu não consegue jogar nada, porque ele não deixa tu entrar em jogo. Porque ele tá operando o download, já vai se fuder, sabe? É, o console tem o... O download em background. Só que ele deixa em segundo plano. Ele deixa tu ficar na PC, na PlayStation Store, falando com os amigos, mas jogar não deixa. Pois é. Então é uma merda isso aí, né? Mas seria o certo numa instalação do jogo, então. Aí tu não pode mexer, que ele utiliza mais recursos aí. Na instalação do jogo, tudo bem. É. Agora tu tá fazendo download, sabe? Que merda. Bom, espero que isso então seja realmente. Os DLC, corrigido. Eu nunca baixei DLC pra Play 3. Como é que funciona? Mesmo plano também? Mesma coisa. Quando eu fui jogar o Street Online, ele. Não, quando eu tava jogando Street, eu baixei o DLC das roupas. Funciona. O download vai, saca? No momento que eu botei online pra jogar com a galera no Network, ele para o download. Ele. Escolhe uma coisa pra fazer. Sabe? É, isso aí. Então, é a mesma coisa. Assim. O único DLC que eu baixei foi o Dead Space 2. Sim, esses dias eu tava baixando Sleeping Dogs, né? Eu vou jogar Street Online. Quem disse que vai o download? Não vai, ele parou, brother. Tipo, eu não sei se é, é só aqui com a nossa. Eu não sei, cara, eu não sei mesmo, sou noob, não sei. Alguém pode comentar aí nos comentários, mas eu pensei que funcionava, saca? Tava jogando online e ele para o download. No Xbox também é a mesma coisa. Peter já diz, o download foi interrompido. Independente se tu vai jogar online ou não. Ah, isso é uma vergonha pros consoles, tanto o PlayStation quanto o Xbox. Eu acho uma vergonha isso aí. É, meio estranho. O computador sabe fazer isso aí há mil anos já, meu. É, PC, chorem haters. PC, PCzão. PCzão, rodando Watch Dogs, hein. Mas acho que é isso, né? Sem muitas delongas, que o cast já tá com umas 3 horas, eu acho. Ah, mas agora aí, no, nos próximos dias aí, provavelmente já deve ter saído alguma coisinha nova. Olha, eu espero que... A gente tá gravando na quinta, eu tô gravando na quinta, tá? Dia seguinte. Eu espero que a semana que vem agora não saia Xbox Infinity, não saia novos rumores aí, que 4K e o inferno... Cara, deu, já deu. Hoje, quinta-feira, beleza, fechou toda noite. E morreu o coisa, né? Qual? O maluco lá que fez D e D2, aquele jogo... Morreu. Como é que é o nome dele, cara? Eu não lembro. Endo, Kenji Endo. Eu vi hoje, ele morreu, tem novo. 42 anos. Morreu. Eu vi no Kotaku americano. Bagulho foda, ele tá, ele era meio maluco, foda, né? Eu lembro uma entrevista com ele na Players. Na Players não, o fórum, né? A revista. Gamers. E aí, falaram que ele era meio louco, foda, e ele só fazia um jogo bizarro. E eu lembro do D, de ter jogado um pouco, mas, nossa, é muito absurdo. Eu lembro que eu joguei o D na época do Saturn e o D2 no Dreamcast. Era uma coisa totalmente nova, assim, ó. Sim, é bizarro. Que era em primeira pessoa, mas não era primeira pessoa, era um jogo diferente. Eu achava bem interessante, porque era meio que suspense, terror, essas coisas. Ele era o Sud-51 da época... É antigo, é o Sud-51 antigo. É, eles iam ser chato. Imagina um jogo deles juntos, não vai colar. Meu. Rip, então, nosso amigo aí. É, Rip. Kenji Eno. Kenji Eno. Quase, hein? Oi. Então... Rip, Kenji Eno. Rip, Kenji Eno. Tadinho, ele e o Sud-51. D2, né, olha ali. Dreamcast. D2. Veja a capa. Mantenha o respeito. Veja a capa. Mantenha o respeito. Nostálgico mesmo. Então o primeiro bloco foi esse, vamos para o segundo bloco das nossas jogatinas e o Fuca se despede, o Lanzonete volta. Adeus aí, Lanzonete vai assumir o meu lugar. É isso aí então. Falou. Ele e o PlayStation Vita, ABS. E agora então, voltamos, viagem do passado futuro aí com já a Sony. Já fizemos sim, umas vezes. E esse bloco das jogatinas, eba, e depois... Agora vamos falar que estamos jogando, deletando, platinando tudo. Ah não, eu posso começar pra vocês se irritarem um pouco? Ah, já começa com aqueles joguinhos. Eu vi na... Eu queria começar a jogar Sleeping Dogs, mas eu acho que ele é muito comprido, né? Ele deve ser muito extenso, daí eu... Não, vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma... Ah, tu quer jogar aqueles indie que é mais uma horinha. Eu terminei, sabe o quê? Little Inferno. Que é um jogo de tablet, pra te dar a real, cara. É um jogo que se o Frajola jogasse na mesa com o smartphone dele, ele ia terminar e ia ser uma pessoa feliz. Smartphone é... Sabe por quê? Vocês vão achar a ideia idiota demais, tá? Pode me xingar. Sim. Não, mas é o que tinha, cara. Ele é todo... Mas por que tu joga se tu acha que é idiota? Não, vocês estão... Ah, vocês estão? Vou achar que é idiota. Ele foi bem falado. Falei, vou baixar, se devolver qualquer. E aí... Tá, pra que plataforma? Tem pra todas, tem pra PSN, tem pra, tem pra tablet agora. Mas eu baixei, né? PC. Tá bom. Não, foi o Mini Nova ressuscitado. E aí, o que que é? O Little Inferno é uma lareira, você compra uma lareira. Ah! Eu sei que jogo é! Que toca as coisas no fogo. Eu estou comendo o microfone. Eu estou comendo o microfone. Tu ganha lareira no inverno, tu é uma pessoa que mora no Polo Norte. Uh-huh. E aí, essa Little Inferno é uma lareira nova, super moderna. E aí tu tem só a visão da lareira, tá? Tá. E aí tu tem que comprar as coisas e fazer combos com as coisas jogando no fogo. Por exemplo, acho que 10 catálogos. Cada catálogo tem coisas pra comprar. Aí tu compra todas as coisas, e elas ficam todas abertas no catálogo 1, por exemplo, tá? Sim. E lá tem assim, pra abrir o catálogo 2, joga dormindo já, tem assim, você precisa fazer combos para abrir o catálogo 2. E os combos são, por exemplo, pirata na bicicleta. Orco. Aí tu tem que pegar um pirata do catálogo e queimar junto com a bicicleta. Ui. Daí tu põe o pirata em cima da bicicleta e aí... Combo 1! Ai, meu Deus! Aí tem o combo 2, cinema. O que, que é o cinema? É uma TV com um saco de pipoca. Aí tu queima os dois e é cinema. Sabe o que, que eu queimaria? É um jogo de tipo meia hora, tá ligado? Sabe quem poderia... Dá pra queimar, quem poderia ter, dá pra queimar o DLC, A SEGA podia lançar com a série Aliens, fazer, fazer combo infinito queimando o jogo Blu-ray disco de Aliens. Eu não ia falar isso. Fala o que tu ia falar antes Alien de mim. Alien Colonial. Não, fala outra coisa. Não, posso só terminar? Depois eu quero entrar nisso aí. Sim. É isso. É divertido, tipo, 45 minutos, uma hora, terminei. Parabéns! E é que essa semana aqui eu tava tão... Não tinha o que fazer mesmo. Não tinha o que fazer mesmo, tipo, eu tinha coisa pra fazer. Assumiu. E aí eu queria jogar alguma coisa valendo, daí vou jogar isso aí. E eu terminei bêbado Proteus. Proteus é um jogo que chega em casa, vocês estão bebaço, 5 da manhã, daí eu falei, eu vi o Sushi comentando, vou baixar. Sushi! E o Sushi falou assim, terminei, e botou um ponto de interrogação, Proteus, deu, caralho. Terminei, nem ele sabe se terminou, então tá, vamos ver qual é desse jogo. Eu fui pesquisar, e eu fico meio puto que o pessoal falou, porque não é um jogo. Porque é um jogo, né? Sim. Faz coisas, tu movimenta. Sabe qual é do Proteus? Não. É em primeira pessoa. Ó. Tá, óbvio. Ai, já, meu Deus! E é uma ilha... A ilha do Far Cry em pixel. Só pixel. Em pixel. Tipo Minecraft, sabe? Os gráficos do Minecraft. Ai, Jesus. Só que não, é mais bonito. E aí tu entra, aí tu tá lá na água e tu vai andando. E tu só fica andando. Na ilha, relaxando. Lá. Com uma sonzeira, assim, meio... Jogo Dorgas! E aí tá, não. E aí acabou, assim, daí tu fica à noite, né? Vai ficando noite, em pixel. E aí vem uns mosquitinhos, assim, daí tu segue os vagalumes, né? É vida real? É nós da praia? É, tu segue os vagalumes. Aí os vagalumes fazem um lance, assim, aí tu gira e vai... Isso no verão, tá? Tá. Aí fica primavera. Aí tu vai, aí tu anda um dia da primavera e fica outono. Aí no último dia é inverno e tu não vê nada. Eu jogo estação do ano! E aí fica inverno no último dia, isso tem meia hora mais ou menos. E aí fica inverno e tu não vê nada, tu vê neve, tu fica andando atrás das galinhas, assim. Ali? É louco, louco. E aí acaba o jogo, começa a voar, assim. Aí tu vê toda a ilha, aí eu bebaço, assim, pirando foda, né? Cara, que louco esse jogo, cara. Aí tu começa a voar assim, tu vê ele de cima e o cara fecha o olho assim, primeira pessoa, e acaba. Cara, eu viajei muito jogando, tu não sabe o que eu tava viajando, eu tava bêbado, pensando, bah, amanhã nós vamos beber mais, e carnaval, e blá, Vida, blá. Vida. Cara, ele fez muito sentido aquele jogo. Hoje, se eu jogar agora... Faz sentido. Assim, parabéns. Faz sentido. É que nem a música do Armandinho, fuma, folha de bananinha. Não, mas assim, não desmerecendo, tempo. Eu fui pesquisar depois, sabe, eu falei, tá, vamos ver o que tem que é história. Jogo. E aí, não tem história, a higiene deu 9 pro jogo, porque é um jogo relaxante, não sabem o que é um jogo. E ele foi muito criticado. Não é da Sony? Porque não, pra gente era 9. Ele foi muito criticado porque a gente tem aquela questão, o que é um jogo, sabe? Tem que mexer, tem que ter uma história, tem que ter tiro, tem que ter, enfim. Sim, tem um pouco de tudo. É, e não tem nada. É só andar e viajar e tal. Meu Deus. Sabe o que tu falou antes do Alien Colonial Marines? Sim. Tu viu que o Fajola começou a trabalhar na IGM? Eu acho que sim. Porque a IGM... Todo mundo deu nota baixa, tá? IGM deu nota... Deu nota 9. Então... Coluna! Viu? Frajolix! Slag 6. Vocês falam mal do jogo só porque eu gosto. Se eu não gostar, vocês deviam gostar. Não. Só que é trabalhando na IGM agora. Não. Ganhou não. Quanto pra fazer? Não. Não, ele mereceu. Tá bom. Ele foi que mereceu. E os comentários, sabe? Os comentários tipo, ei, Brandon, para, você é um cocô, sabe? Tu dá 9 pro jogo. Meu, quando saía, pode ver porque no YouTube. É óbvio que foi pago. Quando vê no YouTube, pode ver no YouTube que diz assim, quando anunciava mais um, os caras, oh shit, not again, os caras comentando no YouTube, Não, os caras comentaram que vai ser que nem o Duke Nukem no Raid, que na hora vai ser o jogo, não sei o que, depois o tempo passa e fica morto. Tomara que não... Por mim pode ser o que for. Foi uma tentativa. É que tá, eu gostei dessa atitude dele. Pode ser o que for, eu sou fã, eu vou jogar. Sei. Aí, ó. Eu acho que independente do que os outros opinem, falam do teu mas jogo. Mas é que ele tem que agradar. Tem que agradar. Ah, mas é pra criar intriga contigo, né? Não. Não quero ver. Eu acho que não gosta certo. Não, deixa eu falar. Nunca falei sério, vou falar sério. Acho que não interessa a opinião dos outros, o que a mídia coloca como nota. Critiquem, elogio, interessa. Por coincidência. Se ele te agrada a ti, te faz. Por coincidência, me agrada todo mundo, menos tu. Mas é triste, talvez. o jogo seja ruim pra ti. Já pensou nisso? Se tu jogar e achar uma merda? Não, porque eu quando eu joguei Alien Trilogy... Que é uma merda, é né? É uma merda, senhora! Mas eu virei aquele jogo e gostei. É que tu é fã do Alien, né, meu? Ah, tava é que nem Saint Seiya, eu vou assistir todo anime, é uma bosta, mas eu vou assistir o anime que eu sou fã. Guilty Pleasures, né? É, Guilty Pleasures, isso aí. Eu não sei se tem o saco ainda, vamos ver. Posso ver o Ask pra vocês primeiro? Pode. Eu quero, pra elas não ficar só na jogatina. E tá tão curtinho, esquece, né? Eu ia puxar assim. Pergunta então, vamos lá, primeira pergunta. Para Frajola e Lanzonete. Se a Nintendo falir, ela vai estar copiando a Sega? Isso significa que mais uma vez a Sega está na frente? Ah, senhor! Claro. E aí, o que, é verdade isso? Capuli e Grisou, a resposta é sim, a SEGA vai estar na frente de novo. Não como fã da Nintendo, eu sou de todas. Né? Sim. De todas. Mas eu acho que é difícil a Nintendo. A Ubisoft trollou na cara de vocês, a Não, essa eu não tenho. Eu vou fazer uma, por favor. Por favor. Depois eu faço outra. Lanzonete, canta uma música do Aces aí só pra eu ver um negócio. Cantei, Lanzonete, uma música do Aces. Mas eu vou saber música. Eu não pareço os irmãos Gallagher. Não, mas ele quer saber a tua voz, cara. Cara, para, ele não, tá com vergonha. Eu vou cara. Cantar uma música. Sugira alguma coisa. Eu falei, sem ideia, morto eu... muito louco. Morto muito louco. Não, cara, esse é a Malha Funk lá. Tu esse começou... é o Malha Funk. Funk. Six Bebas do Cantão. Vou cantar. Ai, leque. Não. Aí tu tá puxando o saco de Kiko. É, canta uma coisa que tu gosta. Canta Queen, então. Ah, olha só, cara. Que isso, Lanzonete com vergonha. O cara pediu aí no S, cara. E aí? Eu tava pensando na música do Oasis. I don't believe everybody. Eu não sei a letra porque o Oasis é chato. Vamos deixar assim. Tá envergonhado. Não, me explica por quê. Não, o cara pediu, eu não sei, tomara que ele responda depois nos comentários. A pipa aí. Do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe tá mais. Tá aí, Zé, o que tu tá jogando aí, cara? O que eu estou jogando? Bom, primeiro jogo é engraçado. Não, o jogo não é engraçado. Lemmings. Você já jogou Lemmings? Puta, mas o que tem hoje, né? Eu jogando. Bizarrice. Lemmings. Não, quando eu vou falar... Que é esse que é aqui, cara? Lemmings eu jogava no Master System, sim, cara. Tem uma versão de PlayStation Mobile grátis pro... Eu estou jogando Lemmings. Os homenzinhos andando... Tem que guiar aquela galera muito louca, uma tramontina da vida. Evitar que eles caiam, abrindo escada, quebrando parede. É que eles vão reto só, né? Tem sim. Que ir fazendo é os criadores de Worms, certo? Porque as fontes, o negócio é igual. Cara, eu não sei. Eu acho que eles criaram alguma coisa famosa, cara. Team 17. É Team 17. Então é Worms, sim. Só ah, é o mesmo pessoal mesmo? Eu acho que sim, é o Team 17. Tem pro Vita de graça. Mas pra Vita tem vindo tudo de graça, né? Sim. Outro jogo que eu estou jogando é um jogo, é um beta que graças a amigos Fuca, Six, botaram no Facebook e eu baixei, é o beta do que eu sempre quis jogar no Resident Evil 1.5. Todo mundo falava a época, né? Por que não lança um demo, sei lá, alguma coisa? Cara, saiu mas um vídeo... Mas na minha cabeça tu tinha isso aí, Frajola. Não, eu tinha cabeça. No Biohazard, o Biohazard 1, que era Director's o japonês. Cut. Director's tinha Cut. 10 minutos de gameplay desse ele jogo. Eles lançaram esse Biohazard de Director's Cut depois do 2. Então ele já tinha... Não, foi um pouquinho antes do 2. Digamos assim, uns 2 meses antes do 2. Foi tipo, o Biohazard 2... Não, porque é de 98, não. Já 98, não era jogável, né? Ele saiu em novembro de 97 e o Biohazard 2 em janeiro de 98. No teu aniversário, Frajola, você sim, até dá. Sim, porque tem pra baixar no PlayStation Master Leads essa versão com o vídeo, saca? Daí eu me liguei. Ah, sim, eu tenho. A história do jogo é o seguinte, lançaram imediatamente depois do Resident Evil 1, um mês, dois depois, e o Shinji Mikami, não. Vamos fazer o 2, que isso aqui vai dar o que dá. Só que no início a ideia era pra ter, além do Leon, tem no jogo final, tem uma protagonista chamada Elsa, cara. Que é tipo uma academia. Uma loira, ali, né? De Raccoon City, que tava escapando dos zumbis e se enfiando na delegacia. Pelo que eu notei, a delegacia é menor, é bem mais moderna, assim. Tem monstros que só foram utilizados no Resident Evil 3 e até no 4, cara. Por exemplo, os macacos gigantes. Tem aqueles bichos que tem na estação de energia do Resident Evil 3, já tinha nesse 1.5. Digamos assim, os zumbis eram melhor feitos, assim, tinha zumbi gordo, magro, mais mulheres. Sim, assim. Mas será que o jogo ia ser legal, cara? Não, aí o seguinte, o que aconteceu? A Capcom na época contratou o Hideki Kamiya. Eu vi que tava tudo igual, né? Tava Sim. muito igual do primeiro. E o Shinji Mikami disse assim: não, vamos começar tudo de novo. Tudo do zero. Isso aqui não tá legal. Por alguma maneira ele não achou legal. É, eu ouvi falar que a narrativa tava igual do primeiro, sabe? As coisas pra fazer, sabe? Era tudo parecido. Sim, era bem parecido. E o 2 era um negócio mais fino e norte-americano, assim, de coisa mais... O 2 ficou legal pra caralho. Mas, tá, eu os melhores jogos até hoje. Sim, sim. Tá, a gente viu claro, aquelas coisinhas ali, né? É. Mas acho que... Mas era legal de ver. Tinha umas perfumarias, assim, que... Me desculpem, haters, é melhor que Code Verônica. Desculpem, haters, eu acho Code Verônica um atraso, mas enfim. Olha aí, hein? Tá, aí tu joga 1.5, tu joga com o Leon. Tipo, ele não tem uma bala. Tu joga assim, munição, tu começa no heliporto, tu foge de uns corvos. Teve um cara que fez o gameplay no YouTube e disse que isso era só no heliporto. Seu bullshit. Eu consegui sair do heliporto. Era um portãozinho que tu não dá nada, tu aperta X e aparece o load de uma porta bizarra. Cara. Só um portãozinho. Olha só, que doido. Tu desce as escadas, tu acha o save point. Não tenho a opção de tu apertar select e selecionar o cenário? Não. Tem o debug mode, só que o debug não vi muita coisa interessante. O que mais? Tu vai, abre várias portas, tu chega no lugar onde é que é o início do vídeo lá do demo, que é aquela gradezona e os zumbis assim, só que já tá detonada. Tu chega depois numa sala, tipo, escritório policial, tu vê, parece que é o Marvin, aquele policial lá que parece o Will Smith no Resident Evil 2, que tá deitado. Um monte de zumbi levanta, tu pega e cai fora, saca? Depois tu vai num corredor, né, que dá um bugzão, saca? Que na real não é um corredor, tu vai pro lado externo e tu sobe, tipo, num duto, tu volta por uma porta. É meio que limitado. Eu sei que tu mexe num puzzle que tu consegue abrir um portãozinho, que tu vai no corredor e tu enfrenta os macacos lá, gigante, que é tipo um estacionamento. Muito parecido com o estacionamento subterrâneo do 2. Onde ele encontra a primeira vez a Ada, né? Só que lá não tem. Parece. É tipo a Ada, só que é um outro nome. E me lembra muito a Nat Burke. E ali tem os macacos, só que tu não faz nada. Tu morre porque tu não tem bala, né? Sim, só que ali ele bate. Tu morre. O You Dead é igual, sabe? A voz do Leo é igual, é a mesma. E tu joga com a Elsa. A Elsa é uma coisa mais trabalhadinha. Tu aperta nos negócios, tem as legendas, tem historinha, coisa e tal. Tem um corredor que tu vai tentar abrir pra acessar a delegacia. Toca a música clássica do primeiro corredor. É a mesma música, as outras músicas não reconheci. Só que dá um bugzão. Tu tem uma faquinha. Tu se foda e matar o zumbi. E detalhe, quando tu mata o zumbi desaparece. Isso nunca teve Resident Evil. Ah, mas isso é por causa da versão e tal. Sim, sim. Por causa da se continuasse, acho que... Por causa da versão mesmo. Mas é interessante ver esses cenários. Cara, aí. E tipo assim... Aí tu vê o mapa da Police Station, tu só vê o primeiro andar. É bem menor, saca? É bem menor. Os menus, assim, o barulhinho, efeito sonoro, tudo igual. Parte sonora... Tu lembra no vídeo tinha uma parte em cima da delegacia, né? Sim. Tem uma parte que não tem. É do heliporto. Ah, legal. É essa parte tem, joga com, essa com o Leon. Essa partezinha aí do heliporto, saca? Ah, o 2 é o melhor. Pelo que eu notei, é bem moderninha essa delegacia. Agora. Eu acho que tem ambientes mais externos, ia focar mais no laboratório da Umbrella. E a história é a seguinte, a Umbrella fechou as portas no 1.5. Vocês sabiam disso? Não é que nem no 2. Bizarro, a história é que a Umbrella fechou as portas. Tá tudo abandonado e o que vazou por lá infestou a cidade, saca? Foi pra África. Aí depois eu procurei história, não no jogo, o que que ia acontecer. Procurei na Wikipédia, o que que ia acontecer. O Leon ia achar essa mulher que eu achei ali, que seria, no caso, a Nat Burke, ia ter a Ada. E o John, que no caso é o marido da Ada, ia estar vivo, só que tu ia encontrar com a Elsa. A Elsa que seria a substituta da Claire. Da Claire. Mas é muito louco. E pelo que eu vi, tu começa o demo, tem uma moto assim no estacionamento. Era pra ser a moto da Claire. E a Claire, sei lá, ser um personagem secundário do jogo. Estranho. Não jogável. Cara, ia ser muito louco. Mas a ideia é muito louca. Tu vê o vídeo do Biohazard, assim, tu vê umas coisas muito genial. Não que o 2 não seja o 2, eu amo de coração. Mas ia ter umas coisas assim que depois eles voltaram atrás e botaram no 3, que ficou até melhor empregado, saca? Muito mais criaturas e tal. Mas ela falou uma coisa interessante, você falou apertar select, escolher o cenário. Tu tinha um jogo assim, né? Eu tinha o Biohazard 2 direto, não. Não era o Biohazard 2? Era o 2.0. VR alguma coisa. VR Mission. Era na época da pirataria. Era foda. Bem piratão. Não tinha o 2 ainda. Era só Biohazard. Nem tinha lançado ainda. Esse seria um demo que vinha com outro jogo, que não lembro qual. Só que eles estavam vendendo como jogo. Eu lembro que tu tinha isso. Pois é. Só que daí tinha uma porta que não tinha acesso. Eu tentei de tudo descobrir e sempre trancava. Fazia debug pra ganhar munição infinita e pegar todas as armas do jogo. Não escolhia os lugares, pegava assim. Eu lembro que tava com a Rocket Launcher, velho. Não aparecia o infinito, aparecia uns números bizarros. Não, mas tu não precisava enfrentar o jeito. Tu apertava select e ia pro outro lugar, né? É, verdade. Era teletransporte, que filme é esse? Tipo, conhecer essa. Jump. Mas assim, ó, eu joguei. E minha curiosidade anseia pela versão final que os caras prometeram que vão fazer. E por que surgiu esse jogo? Que tempos atrás um cara na internet falou assim: galera, eu tenho a versão final desse jogo. A versão beta igual do vídeo, com várias coisas. Estou vendendo. E o cara disse assim: ah, é? Vou estragar. Tu tá querendo ganhar dinheiro com pirata, com coisa suja? Nós que somos fãs da Capcom, vamos terminar esta versão do jogo. E tá aí, lançaram ela, foi essa semana o beta. Olha, e prometeram terminar, cara. Né? O reboot aí da série, quem sabe? Sabe, não tenha também. Já pensou? Já pensou? Eu quero muito do 3.5, que era pra ser o 4. Só pra ver como é que ia ficar. Será que tem? Olha que tem, hein? Tem, se bobear, tem, cara. Devil May Cry ali. Ah, sim. Coisa da capa. Nunca se sabe. Muito louco. Mais alguma coisa? Ai, estou jogando Uncharted Golden Abyss, graças a PS Plus, porque eu tô sem dinheiro para jogos. Golden Abyss, é bom? Falam que é tão mais do mesmo. Cara, o Golden Abyss, assim, eu joguei ele no início, tinha muita impressão de, nossa, isso aqui é um spin-off do caralho. Ah, mas tem umas coisas geniais, sim, é bom. Umas coisas que foram bem botadas no Vita, por exemplo, o Nathan Drake, ah, achei essa peça, vamos ver do que origem é. Tu usa o Vita para limpar a tela, tirar a sujeira. Tu pega uma folha, tipo aquele papel carbono, tu faz inscrições naquelas pedras, faz juntando puzzles, tu mexe com os dedinhos, monta mapas. Eu vi que, tipo, eles estão aplicando as funcionalidades do Vita. Sim. Eu acho que é o jogo que mais tem a funcionalidade. Mas é bacana, né? É legal. Tem as piadinhas clássicas. Imagina uma nova garota, se passa na América. Foi a galera do Uncharted, né? Foi o Band Studio. Eles fizeram um paralelo com o Uncharted 3. Isso, pois é. Pediram umas dicas. Acho que eu jogaria. Uma boa, assim. Sim, dá. Pô, ainda mais na Plus, tá aí de graça ainda, né? Então, tá de graça. Porra. Não, eu vou acabar virando ele até duas semanas aqui. Acho que até pra impulsionar as vendas do Vita, né? É, faz um ano já que saiu esse jogo aí. Agora um ano. É, o Vita foi daqui dois, três dias pra fazer um ano, tá certo? Não, mas tem mídia física isso aí também? Tem. Ô, o jogo é bonitão, também. Meu, pro Vita, assim, com o deal. Eu vi. É bonitão, velho. É, devem usar praticamente alguns recursos do Play 3, né? Sim. Bom, se o Vita roda o Ni no Kuni em Remote Play, então tu imagina? Sério? Sim, dá pra jogar Ni no Kuni. Tá. Tu deitado na tua caminha, com a TV desligada, o Play rodando. Claro, tu puxa o jogo do Play, mas tu joga ali no Ni no Kuni. Adapta os controles e tudo. Tem no YouTube vídeo de tu jogando com o Vitão. YouTube. É, já estou umas três vezes essa plataforma. Mas só pra três vezes, cara. YouTube S2. Ok, antes do Frajola entrar, então, vamos fazer mais uma pergunta aí. O Ringout é o seguinte, né, galera? Tem 300 mil perguntas, então vamos colocá-las aqui nesse cast. E nos outros, vai ter um por mês, assim, tá? Não dá pra ver quem mandou a pergunta? Alguns são anônimos. Anônimo. Algumas eu vou deixar pro Ringout, né? Óbvio. Sim. As mais bomba. Olha, eu posso perguntar uma legalzinha depois aí, vocês? Sim. É uma legal, depois uma bomba. E aí, aqui é o Bruno São Paulo, chapas do Super Controller. Beleza, vamos à pergunta. Frajola, se você pra uma ilha deserta e só pudesse levar três jogos para o resto da vida, quais você levaria? Valeu, pessoal, abraço. Ele escreveu certo no final. Uhum. Pro resto da vida, Bruno. É espanhol, eu acho que é. E aí, Frajola, que jogos tu levaria? Os três jogos que tu levaria? O Zanetti ficou sem pergunta agora. Cara, é bem complicado, né? Porque é pra toda a vida. Ficaria indeciso entre o 7 e o 8. Ah, imagina. Tá certo, isso aí. Meu Metal Gear 4. Aí, muito bom. Sério mesmo? De novo? Metal Gear 4. E um jogo que eu nunca vou cansar de jogar. E ainda não tenho. Alien. Que Alien? Um Gran Turismo, que não vivo sem carro. Ai, ai, ai. Tu, Anderson Neto. Esses três aí. Eu levaria um jogo, eu levaria vídeo digital. Jogaria tudo. Foi uma boa resposta, né, cara? Levaria vídeo digital. Três jogos. Tipo, se tu tivesse o HD, cabe três jogos. E aí? Caralho, velho. Esse é difícil. É difícil, mas tem que ter coragem. É todas as eras, assim, é um troço que tu tem que ser muito... Ah, GTA Vice City, GTA San Andreas e... Ah, GTA 4 é óbvio que eu levaria. Óbvio. Não, 5. Caçar os pombos lá, né? Não, falando sério, tá, ou é complicado de responder, porque não, três jogos ia ser muito injustiça. Ah, para fala aí, que meu. Fresco. É que se eu falar o nome do jogo, eu não jogo hoje em dia. Deixa... Não, tu tem que ter isso no coração, eu pelo menos tenho isso aqui. Eu tenho minhas três respostas aqui já, pronto. Depois tu fala. Então. Ah, Metal Gear 4 seria um, sim, não adianta, foram os momentos mais inesquecíveis pra mim. Fora o final 7, acho que foi ele que mais me fez chorar. Sério? Tem momentos assim que dá uma angústia assim... Foda. Charter 3, porque além de virar o jogo, tem multiplayer massa pra caralho. Não, na Ilha Deserta tu não vai jogar. Ah, ia ter a ilha. Todo mundo tem 3G agora. É 3G. Na Ilha Deserta. Toma no seu. As empresas telefônicas estão lançando. E o terceiro. Ah, não adianta, GTA. Pronto, GTA 4. Pega o Sanders, que é maior, então. Sanders, só pra causar o ódio de todo mundo. Ali. 32 milhões sentido, de faz sentido. Nossa, se ele te marca o teu coração... Mas eu gosto do Sanders. Por que não? É isso aí. Gosto. Os meus, deixa eu ver. Ninguém pediu pra mim, mas eu vou falar. Não, vai lá. Fala, por favor. Já que tá participando. Não, sabe o quê? Um PSP. Olha ali, boa ideia. Eu levaria o Xenogears. Daí eu finalmente ia terminar ele. Pronto. Xenogears. Coragem. Terminar. Coragem, né, cara? Pai, eu tô cadendo. Eu acho que eu levaria o Super Street Fighter 4 pra ficar jogando a vida inteira. Treinar. Eu ia dizer o Super Street Fighter 4, cara, e mano. O Arcade Edition 2012. Você é 13. Tá, dois. Bah, certo. E bah, tinha que ter um jogo pra passar tempo lá também. Deixa eu ver. Por isso que eu botei um Gran Turismo. É verdade. Mas sim, foi bem nessa de levar um jogo pra terminar. Deixa eu pensar, cara. É um jogo pra terminar. Eu acho que eu levaria um jogo que eu não me canso assim que eu terminei. Até pro jogabilidade lá que os PA me chamaram. O Half-Life 2. Eu jogaria ele mais 10 mil vezes na vida. Assim, quando deixarem eu jogar. Tá bom, posso falar minha lista séria? Metal Gear 4, Resident Evil 2 e Shenmue. Ah, Resident Evil 2. Ah, chega. Não, tá maluco com essa pergunta. É verdade. Mudança. É verdade. Tu não ama nada. Ah, cara, é que a gente ama tudo, é verdade. É verdade. Que merda. Ah, eu alguma coisa que gostaria de jogar mesmo seria o Xenoblade. Tá, agora é a pergunta. Bruno, obrigado aí pelas perguntas. Essa aqui é anônima, cara. Coloque o nome, cara. Pelo menos pra Ring Out vai ser. Pois é. Eu não vou ter o dia. Ou invento o nome, cara. Ó, anônimo então pergunta: o que é pior e mais vergonhoso? Virar jogos na plataforma YouTube ou usar Game Shark em God of War? O que é mais vergonhoso, senhores? Ir no YouTube pesquisar ou usar o Game Shark? Ah, eu acho que tem... YouTube. Não, tem tudo igual, acho. Acho que dá empate. Ah, pá, dá empate. YouTube. Ah, tu queria briga, né? Acho que YouTube, então. Não, cara. Não, Game Shark é pior. Game Shark. Porque tu tá lá cagado, assim, vou botar o Game Shark. É que na época não tinha YouTube, aí não tinha internet, não tinha como acessar o... Não, mas lá. Tinha revistas. Pense nisso. E din-din pra comprar as revistas também. Não, não tinha nada. Não, nem sempre. Só que daí o jogo ficava difícil, tipo... Não, legal, eu precisava de Game Shark, não. É, Rage of Dragon também. God of War 1, lembra? Virei o jogo, falei, como assim tu tem três personagens do Kratos? É que eu virei outro. Aí, como é que é a fase lá? Ah, não sei, só virei. Mas era comigo isso? Era. Cara, eu não lembro de ter usado no God of War. Porque eu nunca tive o God of War. Chegou emprestado André. Eu lembro. André. Quando eu cheguei com o save do Kingdom Hearts também, tipo, destruído assim, virei tudo. Tá. E o Fragola tinha tudo e mais uma coisa. Que não tinha, eu virei com tudo. Peraí, Kingdom Hearts você usou, porque eu odeio Kingdom Hearts. Daí ele usou. Eu falei, cara, o que tu fez com esse jogo? Cara, isso eu também não me lembro, cara. Eu devo ter feito pra ver o Sephiroth, mas eu não tô. Ô, mano, precisa fazer pra ver o Sephiroth com o Dio? É lá na vila, lá na. É meio a vontade de jogar pra chegar até nessa vila. Coliseu? No Coliseu, eu digo no 2. No 2 tu tem que ir no lugar lá na Traverse Town, como é que é o nome. Mas o 2 eu não lembro muito. O 2 é. Meu Deus, o 2 o Sephiroth me espunhalou. Espunhalou. Tá louco, e tocava musiquinha e eu agora evoluiu. Sephiroth! Tem o Cloud, é muito maneiro, tem que jogar um, cara. Sim. Um é. Agora é o HD aí. Cara, eu joguei todos menos um. Eu joguei até o Burt by Sleep, o de cartinha, Team of Memories. Eu joguei aquele do PSP, achei legal. É legal, meu. Ou igual de Play 2. É o melhor 2. Ainda, se for ver. Cara. Oh, é igual de Play 2. Chupa. Eu só joguei um, mas aí lá na praia, tudo ali, é legalzinho. Ah, né? Depois você... começa aquele meu, fantasminha. Meu, o hype disso aí, eu lembro do hype, né? Caralho, disso aí cara. Era gamers faziam as melhores matérias, assim, duas, três páginas, eu vi os desenhos, eu desenhava igual. Caralho. Que são os caras da gamers, sabe? Aí, eles estão trabalhando ia, algum aí cara, tu gente. Ia pro comércio local em Porto Alegre e era só Nene. Não, eu era o cara mais velho e dizia, não, vou comprar coisa de Nene. Ah, não. Tu comprava até pra testar e pra revender. Square, cara. Square Enix. Por isso mesmo, eu comprei. Eu vou comprar só por causa do Final Fantasy. Comprei no lançamento, era Square, daí como eu comecei a ver. Ó, o Pateta. Esse cast saiu. Não, mas isso não era a pergunta, nós estamos entrando no jogo, né? Pateta. É, né? A pergunta fugiu da pergunta. Pateta deixou o jogo. Mas tu usou o Game Shark e a gente. É, são coisas que mas ó, eu vou falar, vou revelar aqui. É mais fácil tu, hoje em dia. Muita gente no começo ia no Game Facts procurar coisa. Sim. Não diz que não. Mas me tranquei, vamos lá no Game Facts ver essa parte. Até serve dos outros pra pegar. É muito mais fácil tu ir no YouTube e olhar a parte que tu não consegue passar. É que pra passar o save tinha que ter aquele. Só que é foda que às vezes tu vê demais, daí tu. Não! Que inferno! Ah. É verdade. Pra troféu eu faço isso, velho. É, eu já fiz isso. Ah, isso com certeza. Tipo, eu tava ouvindo o pessoal que quer platinar o jogo, que não quer ser maluco de caçar todas as pombas do GTA 4, saca? Tá, tu não vai procurar tudo, tu vai ficar a vida inteira, saca? Tem, tem detonado e troféu? Sim, sim. Claro. Tem muito detonado. Meu Deus! Agora que vai te atropelar no Killzone, então. Não, tem umas que, tipo, o cara não sabe. As pombas do Assassin's Creed, tem umas penas pra pegar, tipo, as pombinhas, sabe? Sim. Mano, não vou procurar o jogo 2, sabe? Por mais que eu goste do jogo, eu fiquei lá 40 horas jogando, eu não vou perder mais 30 horas indo de pixel a pixel do jogo pra pegar. Não. É que era uma ideia nova pra nós. Isso se torna cansativo. Era uma ideia nova pra nós. Ah, vamos ter uma platina na vida aí, a gente se emociona. É uma fase. É tipo, Tony Hawk's eu não precisei olhar porque eu sou bom. Ah. Mas tipo, o Walking Dead não tem. São os jogos que platinei são fáceis, então não tem reclamação nenhuma. Mas esse ano aqui eu não platinei nada. Eu platinei. Não vou mais. Não, mas os jogos que tu joga também, como é que vai platinar? Aí não dá, né? Mas eu. Cara. Não, eu joguei. Sabe, o único jogo AAA que eu joguei esse ano foi Sleeping Dogs, cara. Bah, é um dos jogos que eu comecei. Semana que vem eu vou começar a jogar. Meu Deus! Só, tem velho. De graça, Pia. Não, eu vou baixar hoje. Eu terminei. É o único jogo grande. Sim. Ah, olha só. Eu e o Sushi e o Alex F, a gente fez o Google Docs dos jogos que a gente tá terminando em 2003, sabe? Pra fazer uma lista de comparação no final do ano. Eu também. Eu acho que o pessoal do Dash também fez, se não me engano. Eu não lembro. O Rick e o André. O Magin, eu acho. Mas tá aberto. Nós vamos publicar aí, aí nos links também. Tem uma minha. Sim. O Zone fez também, né? Fiz. Então abre lá pra mim. Eu pedi permissão pra tu. Ué, não abriu? Não, é só, tipo, acho que... Como é que você pede permissão? O que é que tu faz? Eu sou noob. Tem que ir lá no Google Docs e pôr share everyone, mas só, tipo, pro pessoal ver, não pro pessoal mexer, sabe? Ah, sim. E aí... me mandaram, eu tentei botar junto na lista, eu não consegui. Eu vi que o Sushi já platinou os 3, Devil May Cry. Caralho, velho! E terminou o novo já, e jogou 4, e jogou mais uns índios, eu falei... Caralho! Ah, mas o Alex Sefer virou... Nem sabia que tinha lançado o Metal Gear, já terminou. Que? Caralho, é que dizem que o Metal Gear tem 5 horas. Mais uma vez, eu tô seguindo coisas que não... Frajola, quem tu tá jogando aí, já que a pergunta... Já que tu falou do Sleeping Dogs, eu comecei a jogar um pouquinho. E aí? Bem, vale ressaltar que quem está jogando é um hater de GTA! Não tem nada a ver com GTA. Como é? Vamos lá, é mundo aberto. Mundo aberto, isso aí parecia o Shenmue pra mim. Jamais foi Shenmue. Ah, porque é Assassin's Creed, Batman e GTA. Pronto, eu falei. Eu não vi nada dirigir, não peguei carro, não vi carro no jogo. Assim, deu pra entrar. É que a narrativa do GTA, tu chegou a jogar o 4, desculpa, mas é verdade, tá? Não me xinga. Mas todo GTA, tu começa roubando o carro, indo atrás de roubar, tu vai lá, pega o teu amigo no banco, aí tu faz serviço pra um, pra outro, pra outro. Cara, a narrativa do Sleeping Dogs é totalmente diferente, né? Tu começa lá no como tem um policial disfarçado, né? Lá naquela negociação, né? É, tem um... E aí tu só foge, no começo tu só começa correndo, né? Fugindo, daí tu aprende as mecânicas do jogo ali. É bem legal ali o início. Aí tu, mas começa GTA, porque tu vai lá no teu amigo... Tu conhece teu amigo na prisão, que tu relembra da infância, e ele fala, tem o chefe lá da rua tal. Não, ele falou, tem o chefe da rua tal, vamos lá falar com ele. E com certeza, tipo, esse chefe tu vai deixar pra ir pro maior, e pro maior, e pro maior, igual a GTA, sabe? Tu vai crescendo assim nas tríades e tal. Uma coisa legal, parece que as pessoas não têm armas em Hong Kong. Tipo, é proibido a venda, só meio bem gangsta assim mesmo. Eu não vi ninguém com arma. E na porrada, né? Porrada. E é legal o pau, né? É, nossa, tem uma cena, eu achei legal porque tem bastante pessoas de Tubara, elas falam. É, feito, é tem que pegar o pescoço lá, que ele trabalha lá pra máfia, né? Isso. E ele tem que cobrar não sei o que lá. É, são duas trilhas que estão disputando o mercado. Tu chega, ó, paga pra mim, o cara. É. Ah, não, eu tô pagando pro outro cara. O caralho vai pagar pra mim, eu que mando essa porra. Aí tem que tirar uma satisfação com um, com o outro. Aí uma hora tinha um carinha com uma faca ameaçando uma garota bonitinha lá. É, tu vai lá. Eu parti pro pau, corri por ir atrás dele, enfrentei uma turma, fugi, teve bastante ação. Achei legal essa parte. Até consegui chegar nele, aí teve uma luta um pouco mais difícil, mais complicada. Aí eu matei ele. E legal que eu achei lá que tem umas menininhas dançando lá. Diferente do GTA. Ah, cara. Ah, elas são bem mais bonitinhas que esse personagem. Tá na hora, né? Gráfico, frajola. É verdade. Não, mas é, né? Aí tu vê ela, a cintura dela tem cintura, não é? Uma escadinha, Oh, cara, aí, ó. Tem até, vou esperar GTA 5, hein? Tem até a barriguinha, tem. Barriguinha. Você jogou só o comecinho. Barriguinha, né? Me lembra quebra de polígono de dente no passado. Puta que pariu. É, eu joguei, eu também joguei, que nem tu. Entrei na máfia lá, cobrei dos caras, e aí eu dei um tempo, daí eu vou terminar o papio hoje e aí eu começo a jogar um jogo AAA. Né? É, e eu comecei também a jogar o Monster Storm, né? Apocalipse. É legal, né? Tu terminou, né, Lanzari? Finalmente sim, terminei. Mas eu quero jogar também. É o jogo que tem o melhor efeito 3D do Play 3. É? Disparado, eu testei. Sério. Imagina, com tanta coisa que cai na cara. Cara, as gotas atrapalha pra caralho. E o jogo é muito bonito. Ah, que maneiro, né? Evolution. Eu vendi ele. E ele é difícil, né? Eu achei difícil. Mais difícil que o 2, porque o 2 é foda, cara. Sim. Ah, não. Tem uma fase lá que os prédios começam a cair, é muita coisa, tu bate em tudo. Eu repeti, não sei quantas vezes. O Storm foi uma franquia, eu lembro que quando saiu o Play, assim, a Evolution largou primeiro, e o André comprou, tu lembra que o nosso... Comprou o lançamento. Mil comprou, e todo mundo ficou babando, assim, né, cara? Nossa, que jogo foda. Aí saiu o 2, aí, pá, vamos lançar pro Play 2, né? E lançaram aquele deserto. Arctic Red. Saiu pra Play 2 também. Ah, é bom esse aí também, não vai falar mal. Não cheguei a ver. Oh, mandaram bem nessa franquia aí, cara. Não, foi uma franquia... Oh, se é uma coisa que a Sony manja, é franquia nova, cara. Não é ceísta, velho. Sério. A Sony tá legal, tipo... Vi que ela dá bastante ênfase pros jogos da PSN, tem bastante coisa saindo. E agora vai ser o Hotline Miami. Chora, hater. Pro Vita! Pros Crossbuy. É, a live que a Xbox dá valor pra live, a Sony dá bem em geral, assim. Pois é, né? É que a live, sim. A Sony é legal, a Nintendo também faz jogo legal, exclusivo. Mas hoje ainda é terça, a parte do futuro é só depois. É antes, depois, né, no caso. Tá, e o último jogo que eu joguei, só que o Six me criticou muito. Que qual? Gears Online de novo? Não. Eu tô sem eu não tenho mais a live assinada. Acabou um ano. Eu usei. Mas já joguei online nele, né? E um pouco do Crysis 2. Mas o que eu tô jogando era Metro. Ah, não, cara. Ai, meu Deus, Zorra Brasil! Ainda bem que eu não instalei. Eu baixei no Steam lá, ou de graça, né? Eu também, eu não quis, eu dei de presente. Eu peguei lá, daí, tá, vamos ver qual que é. Daí eu instalar, daí não. Pois, ainda cara, bem que tu jogou. A história é boa, né? A história é legal, que você passa na Rússia, fim do mundo. É de um livro, não sei o quê, bababá. É, o meteoro caiu ali, estranho. Porra, cara, o jogo é tudo cinza. Olha ali, o meteoro caiu semana passada, é mexendo em metrô novo. Claro, Last Night. Ali, ó. Mas eu achei a história legal, até tem uma... Uma ênfase. O início eu achei legal, né? Tem suspense. A parte de onde os humanos estão vivendo lá embaixo, tudo. Só que depois que eu saí pra fora do subterrâneo, os túneis lá de metrô, que se passa na Rússia. E aí passa a parte de cima, que tem aqueles cachorros muito horríveis. Os bichos que tu mata parece um lobisomem deformado, muito ridículo, muito mal feito. Eu não senti firmeza quando tu atira no bicho, parece que ele nem tá sentindo dor nenhuma, não tá sentindo levando bala. A arma bala. É uma bosta, aquela arma. Não parece sei se... espoletes e papapá. Cara, as duas primeiras armas é uma bosta. A shotgun pra tu matar, tu tem que enfiar na boca dele a shotgun pra matar. Mas... Louco, vida real. E ali como é mundo pós-apocalíptico, não sei o quê. Outra tá vez. Tá bem feinho. É, tá todo... Será... Tá, ele vai ser feio o mundo pós-apocalíptico, mas ele é feio demais, ele é todo simples. Ah, mas tu vai comparar com o Turok, deve ser um pouquinho até mais velho que ele. Né? O Turok é mais bonito. Mas é 2006? É mais bonitinho até. Claro que tô, sei lá, 2 horas de jogo, acho. Mas ainda vou continuar, vou me insistir. Ah, cara, tu tem garras. Fala de mim, mas esses joguinhos que eu jogo são curtos e eu me divirto. Tu tá se divertindo com o Metro? Tá suando. Peraí, qual, pera aí. Não, tipo, eu, por exemplo, esses jogos que eu joguei aí no começo, são os indizinhos e tal. Sim. Eu, pelo menos é meio divertido até, negado fala bem, mas o Metro é difícil de engolir ele. É, difícil é eu tô jogando meio que a força, né? Tô esperando que ele melhore. Tô esperando que ele melhore. Eu odeio jogar jogo a força. Porque também, assim, ó, cara. Quando nossa, eu comecei. Comecei a parar também. Claro que daí é outros milhões, que nem o Crysis 2, eu odiei um, joguei um pouco. Cara, talvez mais tarde ele melhore. Mas eu joguei o início lá com os bichinhos que tu atirava, os chineses. Tu virou lá. Warhead? Chineses não era. Não, isso aí nem vi. Eu virei Warhead. Tá, e daí eles ficavam vermelhos, né? O chine... Vietnã, sei lá onde que se passa. Acharam ridículo, que larguei de mão. Coreanos. Aí dois eu comprei na live, mídia digital. Aí o início é meio chatinho, sei lá. Ah, o início é meio. E eu meti cara, me estressei um pouco. Até que quando vi em torno de 2 horas, o jogo começou a ficar bom. Tá certo. Eu não consegui mais largar do jogo. Cara, curti muito. É bom, é legal. O 2 eu achei tri, até hoje não joguei porque eu achava foder. Bah, vai ser em Nova York. Eu lembrei do Cloverfield na hora, assim. Posso perguntar uma coisa pra vocês, então? Já que sim. Meio que terminou? Tá. Que jogos vocês jogaram à força que vocês lembram, o último, assim? Tu ou Metro, né? Não, acho que é o Metro. Eu acho que o último que eu joguei à força, agora eu tinha lembrado, esqueci. Que eu larguei foi o Final Fantasy 13, tá? Mas eu sei que talvez melhore, mas podem rir da minha cara. Mas assim, que eu terminei a força, porque ia ficar feio se eu não terminasse, foi o Conundrum lá, o Quanto Conundrum. Porque ele é muito simples, ele é muito fácil, sabe? Muito é criança. Muito fácil. Muito eu nem baixei isso aí. Tu baixou? Hein, tu baixou. Baixei? Ah, eu botei baixar tudo e nem vi. Eu pensei, igual a Portal dos criadores lá que saíram do Portal. Ah. Não é da Valve, tá, mano? Vamos ver o que foi por causa de Portal. É um puzzle game, é um jogo de puzzle, né? Sim. Igual ao Portal. E aí, vamos lá ver. Ah, é tão simples, as mecânicas são todas bobinhas, assim. E o final é horrível, sabe? Daí, vai. A força. Jogo que eu virei a força. Tem vários que eu desisti, mas que eu virei a força. Sim, nós temos que virar a força, Resident 5, meu. Online. A força, de novo. Resident Evil 6, virei a força. Falando bem do 1.5, aí o 6 virei a força. Não, o 5 eu joguei, eu gostei do 5 na época. Na época no final tu ficou. No final eu fiquei com o Wesker e aquela parte de girar as portas lá embaixo, lembra? A escada, que merda de jogo. Foi a força também. Vá, Fred, eu tive que jogar. O 6, eu virei a força, eu peguei a parte da Ada, larguei. Talvez a força porque tu pegou emprestado, né? Se fosse teu, talvez... Não, acho que é até pior, cara. Qual eu comecei? Eu odeio esse jogo, eu comprei, imagina. Não, o Everton ia me deixar o jogo, não por questão de tempo. Não, pega e vira. Não, eu quis devolver, fui pra praia, nem senti. É, como. Tipo, o Hitman Absolution, eu aluguei ele. Aí eu, não, vamos terminar. Daí eu joguei, é tudo igual. Ah, larguei. Tipo, tá tão emocionado pra esse jogo aí. O Yuri fez tanta propaganda. Agora que vocês falaram... Um jogo que eu larguei na hora, Borderlands. Me falaram Eu joguei um pouquinho, me falaram tão... Bom, tava 0% de troféu, porque me falaram as viagens. Sabe qual eu ia largar? Red Dead Redemption, que começo tem que criar vaca. Lembra que eu reclamei? Não, cara. E aí eu joguei assim, passou uma hora e eu... me emocionei demais com o jogo, tá louco. Era vaca, era que nem criar chocobobo, até conseguir o dourado. Era legal. Tem que colher os itens especial, raro, isso aqui. Cara, já que falaram jogar força, o cara tá olhando assim... Não lembro ter comprado um jogo e me arrependido. Cara, vocês vão falar mal de jogos aí, mas... Não. Eu não arrependi. Área 51, seu cocô. Cara, aí me roubaram lá, os pintores. Fizeram um favor! Procurei, um favor pra te levar. Eu procurei até no Mercado Livre, se alguém tem um pra vender menos de 30 pila, eu compro. Meu Deus, vai tomar. Esse jogo é bom. Compra mídia digital, coisa melhor, não velho. Não, ele não tem mídia digital, não tem. A não ser pra PC. Não, esse jogo, outro qualquer, compra Conundo. Posso, já que esquece uma vez por mês, então, e talvez mês que vem nós três não estejamos aqui mais, né? A última pergunta é... Quais os próximos jogos aí que vocês jogarão? Final Fantasy 13 2, tá ali, ó. Tá anotado tá ali, já? Tô anotado. Eu falei que era pra começar no Carnaval, mas, não comecei. Porra. Tô louco pra começar. Vamos beber sexta-feira, nada de jogar. Ah, é? E aí? Terminar um Shattered Gold Abyss, jogar o Vanquish e jogar Sleeping Dogs! Vanquish, quem não gostava de Mesh... Quem falava mal? É de graça, velho. Eu vou jogar. Tudo bem, tá permitido. Quando ele falar mal de um jogo, eu vou dar de presente pra ele. Agora tu vai jogar. Eu odeio o Shenmue. Eu tô com uma lista enorme, eu não sei por onde começar. Frajó, vamos jogar o Resident Evil 5 online, pô. Sim, nós temos que jogar online. Oh, acaba a minha Plus em março, 22 de março, acho. Tem que jogar antes, hein? Por quê? Ah, é verdade. É. Eu vou assinar só pra mim, daí. Chama aí, eu te empresto o meu e jogo eu, né? Ah, pode ser, pode ser. Olha como eu gosto do jogo, né? Eu tenho mídia digital e a mídia física. Pode ser, amor. E coisa, o Gold Edition, hein, os dois. Eu ia falar, eu ia pedir pro Diogo jogar, já que tu tá... Ou 6 eu jogaria cooperativo, saia de graça. Não terminei. Resident Evil 6, Far Cry 3. Todos. E falta terminar o DMC novo. Ah, falta coisa, hein. Velho, nós estamos... Hoje saiu o Rise. Ah, hoje... falta o Dishonored também. Nossa. Hoje saiu o Metal Gear Rising. Hoje não... Não, hoje não. Foi ontem. Hoje, 19/2. O cara já virou... Ele... Frajola, a Xbox sempre vaza antes. É. Tá, então é isso, é, né? Isso, né? A gente vai gravar domingo o resto desse podcast, tá? Então, vocês já ouviram, no caso. Então, não ficou estranho ou não. Mas isso vai ser uma vez por mês, esse podcast aqui, mais solto, livre. Vai ser bonito. Comentados, perguntas. Lembrando, então, envie suas perguntas da ESC.fm, ESC.fm/supercontrole, para a Ring Out, que já está no ar aí, foi entrar semana passada, e para esse podcast aqui, bonito e sincero, com o Fajor. Isso aí. Supercontrole no Twitter é @supercontrole, facebook.com/supercontrolepodcast. Curta, compartilhe a nossa página. É isso aí. Faço perguntas sempre. Dê-nos audiência. Então é isso aí. Espero que tenham gostado desse modelo de podcast. Foi mais simples de gravar e mais divertido, né? Foi divertido. É mais foi descontraído, né? Engraçado. Sem estudar, sem se preocupar. Sempre o objetivo de se focar. O objetivo é desfocar num assunto. Pois é, né? Não imprevisto mais. Ah, eu tenho certeza que o pessoal vai falar: ah, vocês copiaram o Vértice. É mais ou menos, né? Nem sei o que é. Jaito, bom, mas o pessoal nem conhece. Cara. Ah, eu acho que eles vão comentar. Ah, ainda bem que não teve aqueles dois chatos. Gordinho, baixa aqui. Eu sou o primeiro. Cadê? O pessoal pediu: cadê o Júlio? Vamos fazer a campanha Volta Julia jogar videogame, né, cara? O Julio agora tá dançando aquela música, esqueci o nome. Harlem Shake. Tá lá dançando, eu vi. Põe, ó. É que eu jogo de Wii U. Link no post, né? Harlem Shake. Julio. Evento da Sony. Resident Evil 1.5. Resident Evil 1.5 pra download. Nossa, tem muita coisa pra pôr. Então tá, gente, valeu. Abraço. Abraço.